É tudo a questão de confiar em si. E elas gostam da confiança. Yeah, tô de volta na rua. O tempo não passa, imagina ela nua. Olhares, o tempo não para. Tô de volta, bem-vinda à minha casa. Tira a roupa, fica ligeira no bang, porque hoje vai ser tipo aqui um tsunami. Prepara o copo e o bordão, quem sabe o malandrão hoje vai se dar bem, né não? Olhar transcendente, falar no ouvido. Desculpa amor, mas hoje eu quero tá contigo. É, o telefone toca, eu tô de volta, mas tô vendo que tá chegando minha hora. Ela quer mais, então pego com força. Não perco meu tempo, espero que eles ouçam. A zoada que a gente faz, porque preto tá de volta e tá bem demais. É tudo um jogo de sedução. Ela pensa que eu vou ficar na sua mão, mas não. Atendo o telefone. Alô irmão, tô chegando na quebrada amanhã. É porque eu sempre chego despercebido. Ela só percebe quando eu falo perto do ouvido. Sinto que estou no comando a partir de agora. Ontem ela brincou comigo, hoje é a minha hora. Ela apavora entre quatro paredes. Sou seu garoto mal, quero que me castigue assim mais vezes. Às vezes eu penso como poderia ser tudo diferente. E se eu não estivesse naquele lugar, de repente a gente sente que foi premeditado. Imagine aí se eu não estiver, se ao seu lado de quebrada, dando uns rolé pela rua. O mundo passa, tudo passa, imagina ela nua. E é desse som que eu mais gosto. Ela sabe que tem o dom, sem dó, não pede nem descanso. Avanço logo pro terceiro round. Quero acalmar essa fera pra não rolar nenhum fight. Nas condições que eu me encontro, até que eu perderia. Ela vai se aproveitar pra me encher o saco no outro dia. Eu, ela bebida em motel, imagina um esse coquetel. Meu plano da noite é fazer um inferno pra te colocar lá no céu. Ela dança pra mim toda nua, eu nem tive tempo de imaginar. Sabe da forma do chefe e agora é sua vez de experimentar. Vê no meu ouvido falar sussurrando que me arrepia. Disse que há muito tempo ela esperava esse dia. Sua chance chegou, aproveita o momento que vai só ser hoje. Não me prendo ao passado, por isso amanhã esqueço essa noite. Começa por cima, vem me dominando no estilo jiu-jitsu. Parece treinada, conhece meu corpo e todos seus riscos. Mal começamos o jogo, já sinto tremer as paredes do quarto. Soma a dimensão dessa cama e acabamos num resultado que é 4. Grita bem alto, parece sentir muita dor. Pede bem mais, sua pulse tá quente de amor. Disse que a minha potência condiz com o tamanho do flow. E o resto eu nem posso falar porque a base já terminou.